programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, assim como eu estou, mas se não tiver, ouve o nosso programa até o fim para dar uma animada, beleza? A você que me escuta pela primeira vez e a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje, porque além das músicas de sempre e da sua participação, tem a volta do Quem Quer Ser Endividado? O jogo de perguntas que premia a burrice. E o duelo de hoje é entre Anderson Lima, o vencedor do último programa, e Gabriel Lins, o gatuno. Quem será que vai ganhar hoje, hein? Só ouvindo pra ver. E vamos falar também de uma galera que tomou rasteira por causa do Pix. É caso pro Datena isso daí. Mas enfim, hoje um programa recheado de coisa. E eu lembro a você, não seja um ouvinte silencioso. Nosso WhatsApp está à sua inteira disposição. Você pode mandar mensagem, áudio, vídeo, que a gente dá um jeito de exibir aqui, beleza? Nosso número é este, anote: DDD 89 999927022. É isso aí. A locução, edição, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, e vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Um homem rico entra em um bar. Assim que ele entra, ele nota uma mulher sentada em um canto. Ele vai até o balcão, tira a carteira e grita: "Garçom, sai uma rodada de drinks para todos neste bar, menos para aquela mulher ali." O garçom recolhe o dinheiro e começa a servir todos, exceto a mulher no canto. Em vez de ficar chateada, a mulher simplesmente olha para o ricaço e grita: "Obrigada!" Isto enfurece o homem rico. Então, ele tira a carteira de novo e grita: "Garçom, traga garrafas de vinho e tira gosto extra para todos aqui no bar, menos para aquela mulher do canto." Quando o empregado acaba de servir a comida e as bebidas, a mulher olha novamente para o homem e diz: "Obrigada!", o que o deixou furioso. Então, ele perguntou ao barman: "O que há de errado com aquela mulher ali? Eu comprei comida e bebida para todos neste bar, exceto para ela, e em vez de ficar zangada, ela senta-se ali, sorri para mim e grita: 'Obrigada!' Ela está louca?" O barman sorri para o homem rico e diz: "Não, ela não é louca, ela é a dona deste bar." O homem rico era ninguém menos do que Caio Castro. Não, essa foi péssima, cara. Essa foi ruim. Quem foi que escreveu isso aqui? Quem foi que pegou isso aqui? Ah, fui eu? Ih. Eita, é complicado. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Só se fala em outra coisa. Muito bem, começando agora sim o nosso programa em definitivo, mas antes da gente partir para as músicas, vamos saudar a nossa mais nova rádio parceira. Sim, a Rede Bodega Sat crescendo cada vez mais e agora chegamos em mais uma cidade do estado da Paraíba. Alô galera de Itaporanga que nos ouve agora pela Pedra Bonita FM 93,9, aquele abraço. Lembre-se que você e todo o pessoal do Brasil que nos escuta pode participar aqui da bodega pelo nosso WhatsApp, 89 é o DDD 999927022. Aguardo a sua mensagem, aguardo o seu áudio aqui no programa. Mas, meus amigos, a Bodega do Maguila é o programa da música velha, não é verdade? Quem ouve a gente já sabe que é muito difícil a gente tocar uma música da atualidade aqui, porque as músicas da atualidade estão uma verdadeira porcaria. Então a gente revira o baú, traz coisas bacanas pra vocês, claro, porque nós somos o pior programa do rádio, mas não significa significa que a nossa sequência musical tem que ser de mau gosto, não é verdade? E eu vou trazer aqui para vocês uma banda que fez bastante sucesso nos anos 90, né? Que depois foi desmanchada, era a banda de apoio de uma loja muito importante aqui da região nordeste, norte do país. E toda vez que essa loja fazia eventos e tudo, essa banda tava lá animando a festa. Eu falo da banda Onyx e nós vamos tocar o maior sucesso deles lá de 1991, Vem Dançar. E depois eu trago Forrozão Zezinho da Ema, Tô Fazendo Falta. Essas duas na agulha pra abrir e muito bem a bodega do Maguila, então já sabe, arrasta as cadeiras, tira tudo da sala, aumenta o som e vem dançar com a gente! Bodega do Maguila, oba! Gostosa da Bahia.